American 230, clear to line up and take off runway, zero wind count. Let's take off runway 10, American 230. Bear Control 30, airborne Edison 1, contact approach 120.8. American 23. American 230, 1200, climbing to flight level 360. American 230, radar contact, climbing flight level 360, moment departure. Moment departure 360, American 230. No 192 Recife, 370 autorizado, direto Aracaju, decola 190, primeira curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 1208, aciona 5517. 370, direto Aracaju, decola 190, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Controle 1208, eu confio o código 517, voo 1192, portão 04. Ciente, correto, João Puxa. American 230, request slightly left of course for weather. Here's American 230. Alfa Azul 4959. American 230 is back on course to Como. Roger, America 230. Alright, now it looks like we request a deviation right of course. This is Vase, America 230. Where's the deviation? America 230, after the deviation, fly direct Petrolina. Okay, direct Papa Petrolina, at what point? America 230, call now Recife Central, 12545, if unable, 12685. Roger, 12545, unable 12685, and direct from Papa Central Lima, at the Azul 4959, serviço radar encerrado, 50 milhas, sudoeste de Salvador, Samiléu, zona 201. 2 para o Zax com 090 a bordo, autônomo 0332, alterna Natal. Bom, 092 autorizado, taxa à direita via Índia, com 0 da 1895, que legal, 0093. 093, autorizado, taxa direita, Índia, após 0 da 0195, com 1993. Salvador, bom dia, voo 1192, pronto, ponto 0 da 1-0. 1192, bom dia, autoriza da Linhares decolar. Vento 080 graus com meia dúzia. Exato, Linhares decolar, voo 1192. Uno 92 decolou 58, controle 120 decimal 8. 08, tenha um bom dia, senhor. Controle Salvador, cordial bom dia. Voo 1192. Voo 1192, bom dia. Nível 370, saída PUCA. 370 na PUCA. Voo 1192. O voo no 192 pode chamar o centro? Voo 1192, chame o centro Recife, 1268. Só copiou a secundária, 2085. Poderia confirmar a primária? Área 12545. 45, bom dia. 8 na 6, acho que é no ajuste no 012, autorizada final ILS, reporte de estabilidade. Direto do Notam 3 8 na 6. Autorizado direto do Duna, o TAM 3 8 1 6. Todo bom dia com o Nono 73. Uma informação é... O 9173, Guarulhos, autorizado, 360, peso 110, escola da 110, primeira curva direita, Daniel, Leda, Motiva, 1208, aciona 5533. Guarulhos, 360, peso 110, perfil da Daniel, Leda, Motiva, decola da 110, curva direita, 1208, controle após, acionado 5533, estamos 07, gol 9173. Seja mais correto, chama puxa. Trabalhando. estabilizou o TAM 3816. TAM 3816, complexo nacional de Sânia Torre, 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, ao 3816 da TAM. Estabilizou o final de Suno Zero, passando o Índio a Sierra agora. Baixar de checagem. Salvador, é o TAM 3816, boa noite. Baixado, checado, passando o externo. 3816, continua a transmissão. Reporte quando visual com o campo. Vista chuva leve. Chuva leve vai reportar visual, 3816. Fala 610, o TAM 3816. Entre pouso, pista no zero, venta calmo. Venta calmo, obrigado. Autoridade Fátima Principal Índia, ponto de espera da 90, chama 11895, quem negar 10 no 2, gol no 173. Fátima Principal Índia, ponto de espera da 2895, gol 11973. TAM 3816, no solo 32, livre à direita, 1211. 2211, para reposte, senhora, porque está bem molhado, viu? Obrigado. Fala, Salvador, boa noite. Bom dia, TAM 3816. TAM 3816, bom dia, ingresso na Alfa Chamante da Juliette. Alfa Chamante da Juliette, Marat 3816. Isso no 6, Juliette 04. 04, é isso. 8, no 6. Salvador, qual o número 73? Qual o número 73? O número 73, doutor José Linhares, decolar a pista no 0. O vento é calmo, foi reportado pista escorregadia. Gente, a gente decola no 0, qual o número 73?